Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Estamos aqui, a luxuosa carroça da saudade, para vocês, para a gente fazer um show Pai D'Égua. E a gente agradece primeiramente a Deus e a todos vocês já marcando presença aqui. Acho que agora tudo já passou. É o Maestro já na área. Amizade é o que restou. Parabenizando toda a diretoria. Foi bem melhor. Esse evento maravilhoso, não me disposto para trazer a melhor estrutura, a melhor aparelhagem de saudade aqui. Aí o nosso presidente Luiz, parabéns Luiz e toda a direção aqui desse evento. Começando logo que é aquela saudade, Pai D'Égua. Como é que é? Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Aí já vim no 29 de setembro. Sabe. Tem a tradicional aí da Chapecoense. Apoio Fabiano. Vai lá buscar ela, passarinho. Aí o parceiro Isaac. Olha, Isaac. Traz esta mulher pra perto. O homem da carreta Megatron. Tá com a gente aqui. Valeu, Isaac. Se você trouxer e pagar, ele pago. Darei minha gratidão. E você jamais sai do meu coração. Família Tenoné. Hoje fazendo aquela participação aí dos nossos parceiros aí, o Rafael, aí o Kellyson, o Rangel, aqui na carroça. Valeu, galera. Meu amigo Passarinho já por aqui. Alô, Passarinho. Aí a família do Eterno Chiviana. Aí o meu parceiro Diego, o Demerson. Em cima lá do Baile Comigo. Está por aqui. parceiro Besouro. Olha pra aquele passeio de Lúcio. E a saudade aqui. Se eu soubesse que ela não me amava, minha amiga Pepita, eu parava por... lá de Bujaru, essa é a velha guarda, viu? E não chorava. Ô Pepita, cadê a Nilza, Bibi? Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim. Parceiro Bruno, lá de Concórdia. Uma noite sem você. E aí, Bruno? É motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar em Itacaré. Eu vou lhe esperar. A gente já tem CD ao vivo, viu? CD ao vivo do Franzinha. Itacaré. Já tá prontinho aqui no lado. Estamos gravando já do maestro. Segura! É a luxuosa. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim. A carroça. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uhul! Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você lá, filho. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás. Aí o parceiro Michael. Aí o moleque doido. Juntamente com o Alexandre. Alexandre Top. Já por aqui. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós. Olha meu amigo Barriga também já por aqui, juntamente com o Pazé. Alô Pazé! Vem amor, vamos re... Lúcia Deus gravando tudo hoje aqui. Meu parceiro Filipinho. Filipinho, homem da mídia. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. DJ Toninho, o maestro da saudade. Parceiro Besouro, grande mototaxista, também juntamente com o parceiro Sérgio, lá de São Domingos do Capim. A galera veio passear aqui. Vamos voltar. Saudade. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho A sua noite só começando. É a Lúcio Osa aqui. Aí daqui a pouquinho tem o nosso espetacular. E também o Homem do Alô. Aí o quarteto se forma pra gente fazer aquele showzaço aqui. Olha a família Galácticos, diretamente de Belém, Gerária. Alô, passarinho! Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Te abraço com muito carinho, nosso parceiro. Aí o DJ Samuel. Esse aí, a gente tem o nosso respeito. E ele tá aqui com a gente, dando total apoio. Alô da sua primeira dama, valeu! Estamos aqui, São Benedito de Jutaí. Olha o povão chegando, invadindo, já super lotando. Vou cuidar. A equipe da SEMEC, lá de Concórdia. Aí, parceiro Dinei. Alô, Anderson. Vou cuidar mais um pouco de mim. Saudades. Procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. É, saudade. Viver a vida, viver cantando. Aí, meu parceiro Edmilson. Aí o Silvan, o Alex, a família sem medo aqui. Olha a saudade aqui rolando. É a Luciosa aqui pra vocês. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Aí os irmãos Isco, os irmãozinhos do Vasco, aí da Alça Viária, então sorri, também já passeando. Pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração nesta canção. Sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia. Atenção, presidente Luiz. Alô, presidente, não, chega aqui atrás rapidinho. Aí o bebê, o Wellington, o homem da Saveiro, juntamente com os camaradas. Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. Atenção, equipe de garçons. Providenciar uma mesa aqui no lado para a nossa equipe lá do baile, lá de Mujaru. Alô, Porquinho! Ainda me lembro. Grande Porquinho já por aqui. Saudade. Aí o nosso grande talento da música paraense, o nosso cantor Zé, tá por aqui ao lado de toda a família. E já torna-se aquele açaizão pro maestro. Festa de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sob o branco da areia macia. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei. Avisando que no próximo dia 19 de outubro tá chegando o aniversário da equipe MDV. Aí com Badela Saúde e também o Jota Som Predador. Só espero. E a ressaca vai ser aqui. De novo, pra continuar o que eu sonhei. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Saudade. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Aí o parceiro de Nelson. Aí o Neno Paquera, ao lado das suas primeiras damas, Salamana. Na beira do rio, embaixo do céu de anil, e sobre o branco da areia. Arrebenta, Toninho! Aquele nosso amor de verão. Aí os Maninho e Rafael. Ainda continua. Aí o Kelson Rangel. A equipe fé em Deus. Aí no comando, meu parceiro Adriano. Grande Adriano do Tenoré. De amor com você. E a saudade. Realizei. Saudade rolando aqui. Eita, Luciosa. O show da carroça da saudade. Vem, vem, vem! Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho. Alô, Didico! Vem matar a minha dor. Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho. Vem matar a minha dor. Só sei que te amo, sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Também já por aqui, meu parceiro Preto. Só sei que te amo. Alô, Preto! Só sei que te quero. Atenção, Presidente Luiz. Por isso te chamo. Vem você também passear na luxuosa carroça da saudade. Alô, Presidente Luiz. Dá um siga aqui atrás rapidinho. Parceiro Terra, o Beg. Alô, Buti. Por isso te chamo, por isso te espero. Só sei que te amo. Pega do som. Aí a família do baile até aqui com a gente, representando o nosso saudoso Diviano. Eita coisa boa. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me diz assim. E aí, menina? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. É a luxuosa. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Alô, papita, alô, papita. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro, sem saber. A gente recebendo com muito carinho aqui na Carroça da Saudade. Aí o nosso parceiro Jay Marcelino Berantini, que tem a fez parte lá pelo Búfalo do Marajó. Ele já tá aqui toda a caráter. E aí, Marcelino? Como é que tá o clima? Como é que tá a festa? Eu te amo. Receba um abraço aqui do Maestro Toninho. Eu te amo. Beleza, Toninho? Festa maravilhosa, meu rei. Eu te amo. DJ Marcelino hoje veio só curtir a Carroça da Saudade. O som que realmente te tira o chapéu. Meu grande parceiro, Bisourinho, lá de São Domingos do Capim, tá aqui com a gente. Obrigado, meu grande parceiro, Sérgio Manuel, também já por ali na área. Muito bom. DJ Leandrinho, Pedrinho, Sandro Mix. Alô, Toninho, mete ficha que hoje o Marcelinho tá afim de curtir. Agora pra cima, Marcelinho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Luxuosa Carroça da Saudade. Pau na máquina. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. É o presidente Luiz, hein? Ser importante. E aí, José? Eu sou filho do Raimundo. Tudo ok? E da Dona Maria. Da boca do Amazonas. Fala pra mim, fala. Quer sair? Alô, Bibico! Conhecer. Tenho vontade. Aí, meu parceiro Isaac. De um dia ser. O homem que comanda a carreta Megatron. Ele tá enchendo a cara hoje aqui. Alô, Isaac! Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Tá bem com a gente, família Metralha. Já fazendo derrame de muito gelo aqui. É a luxuosa que está no comando. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Tá bem, parceiro Deco? Alô, Deco! Quero sair. Luz CDs gravando tudo! Pra conhecer. Já tem CD do Franzinha, viu? Tá prontinho! Estamos gravando do maestro agora! De um dia ser gente. Aí os moleques sem limite. Já passeando. Alô, Jailson. Alô, Cleiton. Americano do Sul. Americano do Sul. parceiro Zinó Multimídia, juntamente com a Manuela, passeando. Você brincou demais com meu amor. Só na saudade, vai. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não, e fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei, muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. Já! É saudade. Você brincou demais com meu amor. O amor não é assim. Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Aí, parceiro Pitoca, agora o homem da Badala Variedades. Ele já tá na área. Não sou capaz, não fui eu que quis o fim. Saudade. Veja por aqui, meu parceiro Alexandre, diretamente lá de Bujaru. Vem passear de carroça aqui. Alô, Bruninha! E grande Bruninha, ela de Belém, já por aqui. Saudade. Eu sofri demais, não negarei. A carroça. Porque eu chorei. Agora tudo é passando, já não sinto nada com você aqui. Olha o CD ao vivo do Franzinha. Já temos aqui atrás, viu? Aqui no lado com os CDs. Segura, ajuda aí. Jurei nunca mais amar ninguém. Aí o parceiro Michael, Palpi, assim, Alexandre, Alexandre, conhecer, juntamente com o Michael. Ei, aí o moleque doido, olha a comitiva aqui, ó. Primeira vez que fosse só mais uma aventura, pensei. Agora o passeio de carroça é um luxo. Na manhã seguinte, baby, sozinho acordei. Que falta. Atenção, direção da festa. Tem garçom aí, tem. Atenção, garçom. Pra descer aqui, mesa aqui no lado. E cerveja pra galera, viu? Disse pra mim mesmo, sarei. E desde então, os meus olhos são seus. Minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus. Minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. A luxuosa está aqui, aqui, aqui. Luxo, beleza, qualidade, tecnologia e modernidade. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro, te notei. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. Saudade. E desde então os meus olhos são seus. Carroça, Carroça da Saudade. Então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. Segura, garoto! Essa carroça é uma loucura. Vamos embora, vamos embora. A carroça. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Sorriso sucedeu, com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. A luxuosa. Ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes. Minha querida Pepita, me chama, lá de Bujaru. Me chama. Essa velha guarda, viu? Vou te contar, e viu? Sorriso, e aí, Pepita? Pra depois. Como é que tá o coração, menina? Pra nós dois. Tá só o luxo. Dá-lhe, Toninho! É o maestro aqui! Minha amiga Rosilene! Aí, Rosilene! Parceiro Tariba, você, juntamente com a comitiva lá de Bujaru, ama, espocando muito gelo. Valeu, Tariba! Momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. DJ Toninho. Pra nós dois. Luxuosa. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. DJ Torinho, o maestro da saudade. Vamos embora. É tão lindo o amor e a gente faz. Que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, essa é a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Atenção, presidente Luiz. Atender aí nosso parceiro Oséias. É, Luiz. Fico sem te ver. É muita saudade aqui. Me bate uma saudade. estamos só aquecendo aqui as turbinas. A Luciosa aqui pra vocês. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda. Aí meu parceiro Jay de Rocha. É amor sem fim. Aí de Rocha. Entre você e eu só resta agora amor. Alô, DJ Toninho! Sem você, na minha vida. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Então vem, vem, oh, oh. Ser feliz. Vem, meu bem, vem. Já por aqui a família Carlito. Vem passear de carroça aqui. DJ Toninho, fazendo você dançar. E aquela saudade Pai Dego aqui pra vocês. Simbora! Parceiro Nena, Eliane, você, juntamente com o Nazareno, lá de São Domingos do Capim. A carroça. Parceiro, vem aí o vereador Valentim, juntamente com o Emerson, o Emerson da Sacola, já marcando presença, já veio dar aquele passeio aqui. Família Megatron! Diga, meu bem, porque a gente... Alô, Isaac! Fica tanto assim. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Saudade. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Saudade. Confesso que eu tive acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, aí o parceiro João Buxudo te buscar. Lá da Providência. Podemos viver separados como sol e lua. Carrossel, ah! Fonseca por aqui, a família Fonseca. Já fazendo muito derrame gelado aqui. O sino aqui é luxuosa. Eita coisa boa! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti. Aí o Matas. Aí Mariazinha. Lá de São Domingos do Café. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Tanto adeus lá em casa pra você voltar. Também já com a gente, galera lá da União, o lar de Guarapé Açu. Um abraço. Te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Segura, garoto. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus sonhos. Aí o coração lá de Jesus. Perderam o que restou do que dei. Infelizmente você destruiu. Gratidão pede afeição. Como você me perdeu. Saudade. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferir me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. E aí, Pitoca? 0-0 aqui, Pitoca. O pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus. Aí a família Galácticos, tô em peso aqui. O que restou do que dei, infelizmente você deu. É saudade. A ingratidão perde a feição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não perdeu. Também só por aqui, ó. A equipe Esquadrão Scorpions. Já seguindo com a gente. Já vamos detonar muito gelo aqui no lado. Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Tudo acabado. Como é que é? Sonhos desfeitos. Saudade! Pepita, é pra você. Segura, garoto. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial. Aí, parceiro Besouro. Grande mototaxista da maior valor. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Dá-lhe, Toninho! Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço. Aí o parceiro Fabiano da Mídia. É, Fabiano. Dá-lhe Carroça. É o DJ Toninho. No meu dia me encontrei saudade. Um caso especial que me aconteceu. Primeiro lugar. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. A carroça. Eu chamo. Como eu a chamo. Deus lhe agradeço. Por ela me escutar. Eu amo. Agradeço por ela me amar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou. Aí, grande parceiro Marcelo. Aí, Osito. Também o Wellison tá com a gente passeando. Cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Cabeça por aqui. Aí a comitiva do GDP, do Piri. Aí o Messias. Aí o baixo, o Jerevan. O Emílio. Alô, Fábio. Luciene, Luciene. A galera tá aqui na comissão de frente. Luciene, não me deixe, por favor. Pra cima. Luciene, Luciene. Olha, a família Metralha tá em peso. Vai levar o CD do maestro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais. Vai. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Mais vivo, mais eu lembro de você. Dali Toninho! Luciene, Luciene, minha flor. Cabeça por aqui, os amigos. Aí a comitiva lá do Instituto Evandro Chagas. O cara tá de folga, tá curtindo. Luciene, claro, tá passeando de carroça. Valeu, só valeu! Luciene, eu te amo, meu amor. DJ Toninho, primeiro lugar na sua pesquisa. Dá-lhe carroça, eu quero tinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. Como é que é? No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Nosso empresário Isaac, o homem da carreta Megatron. Bora, Isaac, bora pra cima, Isaac. Ei, Marcelinho. E meu amigo Neto da Fronteiras. Alô, DJ Toninho, você comanda e sacode os carroceiros do meu Pará. Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. A comitiva lá de Bujaru. galera que tomou conta aí da comida, aí da equipe aqui da carroça, por sinal, viu? Aquela comida de primeira qualidade, aquela carne assada que eu vou te contar, viu? Simbora! Alô, passarinho! Tá 0-0 aqui, viu? Franzinha, Josias e Tom. Tá 0-0 aqui. Bora pra cima, passarinho! Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. Aí o parceiro Alexandre Sapó, ele que é filho do prefeito lá de Bujaru, ele tá aqui no apoio. Bora pra cima, garoto. CD ao vivo do Franzinha, viu? Aí o primeiro tempo tá prontinho aqui. Estamos gravando no Maestro. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. Aí, porquinho, nosso amor recomeça. Bora, menina, bora passear, bora. Outra vez, você se entrega pra mim, sem ter oração. Aí o Piscite, lá da Independência, tá só de boa aqui. Nenhum gibi definido. Oh! Oh, eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Pra cima, meu maestro! Te segura que é suas balas aqui. Cheguei à conclusão que seu malvado coração. Aí, meu parceiro Sandro Mix, também já passeando, valeu! E só é da boca pra fora que você diz que me adora e assim me engana. Me enganou. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir? Do som que você nunca me amou. Oh, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Uhul! Oh, diga que é verdade, que só por piedade. Bora, passarinho. Você Coca-Cola. Você jamais gostou de mim. Eu sei. Meu parceiro DJ de Rocha. Não de Rocha. Tenta esconder. DJ Toninho. Quem ama não faz assim. Não faz. Já descobri tudo em você. Oh, e meu parceiro Oséas. Grande talento. Ele que é filho aqui da aí do braço, não é isso? Juntamente com toda a sua família, ele trouxe aquele açaizão aqui pro maestro. Vai terminar aqui, vou detonar, viu? Viu, Zé? Uhul! você não aceitou, então chorei. Dale, Toninho! Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sei. Aí, o parceiro Nico Boco! O Alisson, Michel, os polêmicos estão aqui. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu, todo meu, todo meu. Aqui é a Luxuosa. Estamos aqui fazendo a festa. Olha o povão super lotando aqui. A gente vai até de manhã, viu, gente? Daqui a pouquinho tem Josias, tem o Homem do Alô. Aí o quarteto se informa. Vai ter aquele show pra vocês aqui. A minha tentativa foi em vão. É a Luxuosa aqui. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você. Você não aceitou. Parceiro Francisco, confesso, fiz louco. Aí o Gleidson, você, família Pestigão, tá falando que vai até de manhã. Vai ter muito shopping ainda. É verdade, a noite está só começando. Muita coisa ainda vai rolar. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Esperei o seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar. Uhul! E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão. Aí o parceiro de Nelson, sonhei pra mim. Aí o Júnior, 100% vida louca. É, meu irmão. Quando eu te vi, acreditei que o amor não é pra cima, Isaac, bora pra cima. Acendeu, não para de brilhar. E o meu olhar sobreviveu. Eu entendi. A Luxuosa. Meu grande amor. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões. E a família Chimiano, família do Baila, o Lari Bujaru. Grande amor, só os tolos podem pensar. Comitiva da União, somos lá de Garapé Sul, também com a gente. Ele que nos escolheu, não foi você nem eu, meu grande amor, grande amor. Banda Mistura Tropical para o seu coração. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Dá-lhe carroça! Deixamos de fazer coisas pequenas. Como manda. Bora pra cima, passarinho! Poemas, coisas que alegram o coração. A Aí a Genoa Multimídia, juntamente com o Manuel. O dia a dia conseguiu. Grande Manuel corintiano. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Um abraço, amiga Pia. Tá no berço hoje. Preciso tanto de você. Parabéns, Bia. Felicidade, viu, menina? Que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Aí, parceiro Nega, sua esposa. Aí a sua esposa Alene, e juntamente com o vereador Adilson. Pra dançar. Bora, Adilson, bora, Adilson. Funcionar. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Procuro com você felicidade. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar. Marcelo Chico, amo, grande Chico da Balsa, preciso lá do Capim. De você, não deixarei que a vida nos engane tanto assim. E aí, chocolate? Te amo e não aceito. Aí a comitiva lá da Vila Campinense, não deixa tá aqui no lado. Que o nosso amor chegue a lá de São Isabel. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.